Este é o Trailer Cast no Nerdrops. É isso aí, galera. Tá começando o Trailer Cast número 2. É, dessa vez com participações especiais. É, primeiramente, quem vos fala aqui é Ian Marlon, do Rio de Janeiro. Também aqui com o meu amigo Diogo Alves, Diogo Souza, ou como preferir. E aqui os convidados, o cara que mora no aeroporto. Olá, aqui é Oliver Pérez, do Nerdrops, né? Invadindo aqui o Trailer Cast. Dessa vez supervisionando nossos projetos paralelos da nossa empreitada. E vamos lá. E o nosso outro convidado, o gordinho mais elegante de Brasília, quem é? Ah, pera aí, é comigo? Oi, gente. Oi, eu sou o Viváqua. No episódio de hoje, vamos falar de dois filmes muito legais. Fique aí. Pois é, pessoal, tô aqui, eu sou da parte de games do Nerdrops. E um abraço pra quem for da família de vocês. Abraço pixelado, né? É. Isso. Braço pincelado. Eu só lembro no meu cast, no dos outros eu não lembro. O Oliver sempre rouba. Agora outra coisa, o Ian, ele falou gordinho mais elegante, não mais gay, viu? Ah, que isso, eu sou hétero. Minha namorada tá aqui do lado dormindo. Enquanto eu estou vendo o site de sandália. Bom, então galera, nesse podcast a gente vai falar de dois filmes esperados. É, um muito esperado, o outro... Esperado, mas nem tanto, né? Que é o Último Mestre do Ar, que é a adaptação do desenho Avatar da Nickelodeon, e o outro que é simplesmente a reunião anos 80, Badass Motherfucker, que tava todo mundo esperando há quantos anos, Viváqua? Ah, 22 anos. 22 anos, e hoje Mercenários, galera. Então, no podcast hoje a gente vai falar sobre eles, falar sobre a direção, falar sobre o roteiro, falar sobre o cast, falar o que a gente acha. Fala sobre Steven Seagal, né? É, por que não? Isso, olha, você é um malvado, a gente tá gravando aqui, você já fala que ele não vai poder tirar, né? É, ele já ia tirar a parte do Steven Seagal, que se estendeu demais, você acabou de incluir ela no cast. Cara, não, olha só, pra ficar assim, mais enxugado, vou colocar só uma foto do Steven Seagal no post, já tá valendo. Vou botar uma foto dele com uma frase. Mas vocês querem, falando em spoiler, vocês querem mais spoiler do que... O filme do Shyamalan, que é tão bom que ele já colocou o Último Mestre do Ar, velho. É, pode crer, né? O spoiler é gigante no nome. Não tinha me ligado nisso. É, e um pouquinho antes de começar o cast, uma parada que eu tinha combinado com o Diogo, a gente vai fazer um pequeno comentáriozinho de um filme que a gente comentou no episódio 00 e que incrivelmente superou a expectativa tanto minha quanto do Diogo, que foi o... Como é o nome do filme? O Encontro Explosivo? Out. Não, Encontro Explosivo. Não. Que a gente esperava uma bomba. É. E o filme foi, assim, na minha opinião, legalzinho pra caramba. A gente vai procurar fazer isso, galera. Sempre que um filme ou superar muito a expectativa, ou baixar muito a expectativa do que a gente espera, a comentar sobre isso na entradinha. Você não me dá razão no... sobre o Lester Bender, né? Vocês vão ter que ouvir o cast pra saber por que eu tô falando isso. Mas vocês vão me dar razão no próximo cast. Valeu, galera. Então, Diogo, só dá um comentáriozinho rápido aí, cara. O que você achou do... O filme, cara, ele tem uma plot, assim, interessante. O filme parece mais inteligente do que eu esperava, entendeu? Eu esperava um filme só, aquele porrada tiro e bomba, com o Tom Cruise de boné dando um sorriso. E o filme é muito mais do que isso, entendeu? Tem Cameron Diaz de biquíni, de novo. Mas tá maneiro, o filme tá bem legal, assim. A nota, se eu dei uma nota baixa, desculpa. Realmente ele merece uma nota digna, pelo menos, pro filme do gênero. É, um abraço aí pro Tom Cruise que tá ouvindo a gente. Um abraço aí, Tom. Realmente, cara, o filme tem uma reviravoltazinha no roteiro, um roteiro um pouquinho mais rebuscado do que a sinopse parecia. E realmente foi uma surpresa, o filme ainda tá em cartaz. O filme, inclusive, pelo que eu tô acompanhando aqui no nosso parceiro, o Cinema com Rapadura, o filme tá aqui, ó, é o terceiro filme mais visto do Brasil no momento. Corre aí que dá tempo de ver ainda, o filme é bacaninha pra caramba, não é aquela bomba que a gente comentou que seria. Alguém mais tem algum comentário pra fazer do filme? Alguém viu? Algum dos convidados? Você é muito ingênuo de falar que o Tom Cruise tá ouvindo. A religião dele não permite, cara. Ele baixa, mas ele não escuta. Ele só dá um page view pra gente, um download e pronto. Pois é. Vocês viram o filme? O que vocês acharam? Se viram? Eu não vi, não, mas a Cameron Diaz, a cara dela continua caindo do crânio? Continua soltando do crânio? Tá gostosinha no filme. Não. Ela tá gostosinha. Ela nunca mais vai ser a mesma do Máscara. Ah, claro que não. Aquilo lá, como que ela tá, Julião Dias? Ela tá espetacular. Então, galera, como ninguém tem mais nada pra comentar... Ninguém viu, né? Bodega. Todo mundo tá com o pé atrás. Pode ver, galera, eu garanto. Quem não gostar... Quem não gostar, baixa no torrent, aquele torrent maroto, entendeu? Qualidade maneira. Não que a gente recomende isso, longe disso, viu, gente? Então é isso aí, bora pro cast. A gente não recomenda, não. Espera o DVD RIP, que é muito melhor. Eu já baixo em 720p. Se DVD RIP, é pra pobre. Então, galera, o filme mais esperado, eu acho, na minha opinião, que é o filme mais esperado do ano. Eu acho, na minha opinião. Eu também acho até na sua opinião, Diogo, que é o filme mais esperado do ano. Eu acho que dos últimos, sei lá, 5 anos. Eu não sei. Vou te falar uma parada. Peraí. 5 anos? Não, velho. Esse é o filme esperado desde em meados dos anos 80, velho. Não, ele é esperado desde... Ele é esperado há 12... ele tá esperado há 22 anos, desde 88, que era pra fechar bem a década de 80. Faltou essa reunião, né, cara, na década de 80. Mas então vamos lá, o nosso ancião de plantão, convidado mais velho que todos devemos prestar respeito aqui, que é o Oliver Pérez, que foi o que mais viveu os anos 80 dentro dos presentes. Eu acho que o único que viveu realmente, porque eu não vivi muito bem, o Diogo também não. Oliver, por favor, lê a sinopse pra gente aí dos Mercenários. É isso aí, ajoelhem-se perante Zod. Bom, chegando aí praticamente uma produção que é o sonho da terceira idade, né? Porque... Os que sobraram daquela época já estão com uma idade um pouco avançada, vamos dizer assim. E é o filme dos Mercenários, né? Que conta aí com a volta, né, do Stallone, o terceiro filme bem sucedido, né? Consecutivo que o ator tá fazendo aí, e não só, né, como ator, mas como diretor também. E dessa vez o Mercenários é um filme de ação, óbvio, né? Como não, né? Ele vai contar a história de um grupo de mercenários que é contratado para infiltrar em um país sul-americano e derrubar o ditador lá descontrolado. Bom, e quando a missão começa, né, eles percebem que eles estão aí meio que numa armadilha e acabam sendo pegos, né, por uma rede de mentiras e traições. E além do objetivo principal, uma vida inocente é colocada em risco, e os mercenários, eles têm de encarar todos os desafios que podem até mesmo destruir a sua equipe, como se isso fosse possível. Ah, e você esqueceu de mencionar uma coisa, Oliver. Que pra sair de todos esses problemas, eles vão se meter em muitas confusões. Cara, isso tá pensando. Tá pensando chamada da sessão da tarde, cara. Pô, mas isso é, cara. Isso aí é a reunião de tudo que foi feito nos anos 80. Eu até digo mais, eu faria a sinopse de um jeito diferente. A sinopse do filme, eu vou ler a minha sinopse, né, escrita por mim, e que vocês todos vão entender perfeitamente do que se trata o filme. Vamos lá. Minha sinopse é a seguinte: Sylvester Stallone, Jet Li, Jason Statham, Terry Crews, Randy Couture, Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, e pronto, acabei minha sinopse. Gostei da sinopse. Vocês entenderam o filme, né, entendeu? Agora a minha, hein? Esse grupo de mercenários vai se meter numa grande confusão num paraíso tropical. E essa gatinha vai dar muito trabalho. Os mercenários! Sessão da tarde tá pronta, feita a chamada já. O Eric Roberts é de uma importância tão grande que aí deve fazer um morto muito louco, né, velho? Pode ser. Cara, o Eric Roberts no filme, ele faz quem, cara? Ele faz o quê? Ele faz o Monroe, cara. Ele deve ser um surrado qualquer lá, né, cara? O elenco desse filme também foi bem especulado, né? Porque tinham certas pessoas que iam entrar, depois trocaram, iam colocar, se não me engano, 50 Cent, aí quiseram trocar por outro cara. O 50 Cent, na época dos anos 80, ele não era nem um centavo, cara. Não tinha nada, não tem nada pra fazer nesse filme. Bom, o 50 Cent, ele realmente tava cotado mesmo, mas quem ficou no lugar do personagem dele foi o Terry Crews. E inicialmente esse personagem seria do Wesley Snipes. Só que ele não pôde aceitar, porque ele tá cumprindo uma pena aí por sonegação de impostos, e ele tá proibido de sair dos Estados Unidos. E o papel, olha só, cara, esse papel rodou, hein? Era pro Wesley Snipes, ele não pôde, porque não pode viajar. Aí passou pro Forest Whitaker, que é aquele carinha do olho caído, né? O gordinho. Sim, eu acho que não tem nada a ver. Aí passou pro 50 Cent, aí sim o pai do Chris, né, o Terry Crews, assumiu o papel. Eu gosto dele, eu gosto dele. Ele era do American Gladiators, alguma coisa assim, então ele sabe fazer cena de ação e ele é gigantesco, né? Não, ele é grande, maluco, que... é forte mesmo. Naquele filme, naquele As Branquelas, ele tá gigante. Uhum. Cara, já que a gente tá falando sobre o elenco, pô, eu, tipo assim, senti falta de alguns caras nesse filme, entendeu? Eu senti falta de, pô, um Jean-Claude de Van Damme, o Chuck Norris, cara, assim, esse filme ficaria muito legal também. Não, é, porque o papo que foi, que eu vi foi que ele não aceitou porque o personagem era sem conteúdo. E eu não entendo o que ele entende por conteúdo num filme desse tipo. Oliver, vamos gravar um cast extra pra falar do filme do Street Fighter? Ah, vamos. Não, vamos gravar, assim. Vamos gravar com o filme passando e a gente fala para as pessoas assistirem ver. Vamos sugerir pro Ian fazer o Trailer Cast Classics. É, pronto. Trailers Classics. Nossa, trailers é uma palavra difícil de falar. Você tá falando do Street Fighter que o Raul Julia morreu depois? É, que ele se matou de. Ele pegou AIDS de desculpa. Não, velho, o pior que eu gostava do Raul Julia. Eu gostava do Raul Julia no Família Adams, eu achava ele bem legal. Aí, porra, Street Fighter, Bison, o cara morreu depois, cara, que desperdício. Mas você sabe qual foi o problema do Raul Julia no Street Fighter? Não. Não deram uma mãozinha pra ele. Tá vendo? Eu falei que tinha que convidar o Oliver, cara. Tava faltando esses trocadilhos, eu não tenho essa capacidade, tô no início do curso ainda por período. Cara, tem um nome aqui estranho aqui pra mim no roteiro, que além o Stallone, além dele dirigir, ele faz o roteiro também. Tem o tal de um David Callahan, que ele tem um currículo meio denso, assim. Ele escreveu o The Horseman, que eu não faço ideia de que filme seja, e ele também escreveu o Doom. Nossa! Oh, lembre-se que quem escreveu... Você sabe que o Shyamalan só consegue fazer filme porque ele escreve bem demais os roteiros, só que o que ele não consegue, às vezes, é filmar. Então o roteiro pode estar bem... A gente sempre bota a culpa no roteirista, mas o George Lucas é um dos melhores roteiristas do universo. Agora, deixa caraca, ele com uma câmera. Não. Roteiro. Eu tô falando de roteiro, da história ser interligada. Tem os seus furos, mas eu tô falando construção de personagem, essas coisas. Agora, deixa ele dirigir. Ele muda, né? O pessoal disse que ele muda o que ele escreveu. Não, mas o que você escreveu tava ótimo. A mitologia tava completa. Não, mas achei melhor assim. Tá bom, senhor Lucas. Ele que manda, né? O patrão. É, o custo do filme eu achei baixo, cara. 80 milhões só esse filme. Por quê? Porque filmaram onde? Filmaram no Brasil. Meu Brasil brasileiro. Mas o filme foi todo filmado no Brasil? Praticamente, cara. Já dizia o Coringa, né, cara? Gasolina e explosivo é a coisa mais barata que tem, cara. Belíssima frase. Falando em belíssima frase, o Stallone, na divulgação do filme, também disse uma belíssima frase, né? Isso daí na Comic Con desse ano, né? O Sylvester Stallone soltou uma pérola, dizendo que aqui... Pô, perguntaram, né, em primeiro lugar, o que ele achou de gravar no Brasil. Ele falou, pô, é legal porque lá você pode machucar as pessoas pra valer, né? Explodir todo o país. E eles ainda falam, obrigado, toma aqui um macaco. Ai, meu Deus. Eu acho que ele tentou ser engraçadinho assim, sacou? É, mas acho que ele teve um epic não, fail aí. Você sabe a impressão que me deu? Foi que, não que ele fez isso pra denigrir a imagem do país, mas acho que esse é o nível de piada que eles estão acostumados lá. Então, eu acho que, de repente, lá no contexto, você fala de uma maneira, beleza, tal, uma piadinha, todo mundo ri, boa. Aqui no Brasil foi uma puta de uma agressão, a gente sabe. Assim como existem expressões aqui, lá, o pessoal de fora fica todo ofendido, né? Cara, sinceramente, assim, eu particularmente não me senti ofendido com porra nenhuma que ele disse, entendeu? O cara falou... Nada demais, entendeu? Ah, fez uma piadinha com estereótipo, né, cara? O Simpsons fez isso também e deu um problema do cacete. Eu, sinceramente, eu achei que foi mais um choque cultural, né, por causa da expressão, do que uma agressão propriamente dita. Uhum. Bom, galera, uma parada que eu achei assim, sensacional nesse filme, inicialmente eu tava meio chateado quando vi que ele seria classificação 14 anos. Aí eu fiquei assim, porra, 14 anos, caralho, que merda e tal. Mas aí eu peguei aqui meus DVDs pra dar uma olhada, vamos lá. Predador, a classificação é 14 anos, De qual? O primeiro. O Duro de Matar. É, o Duro de Matar é 14 anos. Stallone Cobra é 14 anos. É, Conan, o Bárbaro, é 14 anos. O filme que é o filme mais violento que eu vi na minha infância inteira, que é o Robocop, é 14 anos. Peraí, Juliano. O cara atira no saco do outro. Essas censuras, ninguém mexeu nos anos 80. Essa censura saiu do jeito que saiu, ficou, ninguém mexeu, cara. Anos 80 é o que há de melhor. Isso daqui, eu fui educado com Chuck Norris, Sylvester Stallone, e não com Banacine e Restart, velho. Eu acho que ele só tinha um carimbo, né? 14 anos, aí é o que eles colavam. Exatamente. Ou só tinha até ele, né? Sei lá. Até hoje, pessoas, ó, por exemplo, pessoas mais novas não me respeitam. Eu sou gordo e barbudo. Pessoas mais velhas têm medo de mim. Por quê? Geração anos 80 e anos 70. Bud Spencer. Vê um gordo grande barbudo? Pensa, esse cara... Bud Spencer que derrubava todo mundo com tapa, né? Pois tapa, é, o cara fala com a mão aberta. Quando eu levanto a mão pra cumprimentar alguém, tipo, high five, 5 saem correndo se for mais velho. Os mais novos estão olhando. Ai, meu Deus. Cara, mas, assim, essa classificação pelo menos é uma coisa nostálgica que pode virar comentário, né? Porque se todos os filmes de ação de brucutu dos anos 80 eram 14 anos, e esse filme também é 14 anos, é uma coincidência aí que, pra quem acredita em superstição, alguma coisa assim, é um ponto a favor. Eu tô achando que o supervisor da NPAA deve ter sido explodido em algum lugar lá e acabou por isso mesmo. Outra coisa que eu tinha que comentar é a habilidade sensacional. Eu acho que só ele pode, cara. Porque a habilidade do Stallone de dar nome pra personagem é fantástica. Ele sempre surpreende. Quando você acha que ele não pode inventar um nome mais pomposo do que Marion Cobretti, ele vem com Lee Christmas, que é o personagem do Jason Statham. E tem o Mr. Church, que é o Bruce Willis. Ele só tem nomes excepcionais. Fala do Jet Li aí também, que é um nome maneiro. Ah, o Jet Li é o Baltal. Podia ser só Jet Li, né? Eu tô achando que esse Mr. Church, por exemplo, é um nome que ele vai ter nos créditos, hein? Porque às vezes quando o cara faz um papel de figurante, aparece, quando os créditos sobem, aparece lá, a cara que estava no carro verde. E beleza. O Bruce Willis, cara, ele pode muito bem ser um personagem que não vai ter denominação no filme e vai aparecer na igreja, porque o encontro do Schwarzenegger, do Bruce Willis e Stallone, pelo verdade, que eu sei, se sucede em uma igreja. Então, tem mais cara, verdade, de ser um nome de, assim, pra ir constar nos créditos do que outra coisa. Agora eu vou dar trabalho pro Ian. Sobe as palmas, que isso foi espetacular. Espetacular. Sobe. Boa, Júlio de Filho. Espetacular. Espetacular. Dá 10. Eu achei o nome do Terry Crews sensacional também, que é o Halle Kaiser. Não, vamos ser sinceros, aqui ó, Arnold Schwarzenegger tá aqui como figurante. Olá, senhor figurante, você por aqui. Muito bom, né, cara? O nome do cara que deve ser um dos vilões lá, que até o cara que interpreta o Angel Batista no seriado Dexter, que é o David Zayas, ele é muito clichê o nome dele, cara, pra um militar. Ditador. Ditador. É, não, ele não é o ditador, não. Ele deve ser o capataz lá. Quem que era ele, cara? Não, ele é o capataz lá. O cara que... Quem é o ditador? Rapaz, não sei. Porra, não é ele o ditador? Um cara de Che Guevara, gordinho, não, ele é, sei lá. Ele é o capataz, ele é o cara que vai lá matar. E o nome dele é muito clichê, cara, que é o General Garza. Eu já tava vendo ele com Josuelha General Garza. Aquele sotaque meio Miami, meio espanhol, né, cara? Que ele usa no Dexter direto. Exato, cara. Esse, aquele inglês cubano. Uhum. Isso. Bom, o cara só tem nomes sensacionais. O nome do Mickey Rourke também. Eu posso ficar analisando tudo. Mickey Rourke, tinha esquecido dele, maluco. Como é que eu esqueci do maluco da moto? Foda. Cara, ele tá mais maneiro no trailer pra mim, ele, cara. Pariu. Cara, agora vamos comentar um pouco do trailer, todo mundo viu aqui. Eu achei sensacional a cena de luta do Jet Li com o Dolph Lundgren, que aparece no trailer. Eu achei foda demais. O baixinho do Jet Li, que é pequenininho, né? Contra aquele gigante, que pra mim sempre vai ser o Drago. Ivan Draco. Ivan Draco. Sempre vai ser. E eu achei sensacional no trailer, cara. Que outras cenas aí do trailer que chamou a atenção de vocês aí? Eu gosto da Gisele Thier. Eu ia falar isso agora, cara. Eu acho que ela vai ter uma cena trocando de roupa de costas quando a luz estiver batendo e alguém vai olhar pelo, por uma fresta de madeira ou uma fechadura. Tipo a abertura da Tieta. Ela é o par romântico do Jason Statham, cara. Pelo que me parece aqui, que é o nosso amigo Lee Christmas. Você quer ver o quão foda o Jason Statham é? Ele é o primeiro careca do cinema que você tem medo. Tirando o Voldemort, assim, mas... O Voldemort não é opção, mas... É, mas ele tem um fator que não tem o nariz, né, cara? É. Personagem amedrontador mesmo. Personagem não, um ator amedrontador, né? Esse... Perguntar uma coisa pra vocês, cara. O único famoso que é vilão é o Duff Ludwig mesmo? Cara, sinceramente eu não sei mesmo, porque o trailer não mostra muito isso. E fala, no, na sinopse fala lance de traição e tal. E pelo que eu sei, quem contrata eles é o Bruce Willis ou o Arnold Schwarzenegger, um dos dois que contrata os mercenários. E como tem um lance de traição, de repente um desses dois também pode vir a ser vilão. E o Mickey Rourke não aparece no grupo. Nas cenas de ação que tá o grupo inteiro de mercenários, o Mickey Rourke não tá lá junto. O Mickey Rourke, ele tem cara de ser aquele geek que manja de motor ou de tecnologia, alguma coisa assim. Que vai estar com uma solda na mão. Onde que eu vi isso, cara? É. Não, vamos ser honestos, né? Ele saiu da produção do Homem de Ferro e foi pra essa daqui. Sem ele mudar o figurino. De uma... é. Sem mudar nada, cara. Com passarinho no ombro. A Bird. A Bird no ombro. A Bird. É... Um detalhe da produção, né, mais da parte do Brasil, é que teve cogitado aí pro papel de gostosa brasileira é a Juliana Paes, a Cléo Pires, né, da nossa Playboy do mês, e a Guilhermina Gimli, que eu não lembro, não tenho memória, o nome não me vem a foto dela na mente, não. Guilhermina o quê? Guilhermina Gimli. Do Senhor dos Anéis, essa daí? É do Senhor dos Anéis, ou ela dá gilete quando você segura pra baixo? Quando ela fica muito tempo agachada, ela levanta, ela dá uma gilete? Pelo nome, caraca, maluco. Gimli, cara. Só caiu agora. Putz. Não, eu vi aqui, é porque ele é só modelo. Aí ela não é atriz, então a gente não sabe. Outra coisa, a Brittany Murphy tava contada também pra fazer o filme, mas ela chegou a gravar alguma coisa? Não, agora ela tá no Walking Dead. Ela tá no A Sandra Bullock, que apareceu em alguns boatos, né, que ela teria um papel no filme, e ela malandramente, ela não falou que não tava no filme, mas manifestou interesse em trabalhar na sequência. Mas aí ganhou o Oscar e agora não tá interessada, né? Pô, mas ela também é um ícone aí anos 80, porque o Velocidade Máxima, eu acho que já é 90, né? Mas ela 90. Tá ali. Não, ela era só no Poção do Amor número 9. Puta que pariu, tu desenterrou essa, hein? Esse filme é muito bom. Eu não lembro desse filme, não, cara, de boa. O que tinha nas outras 8? Hã? Não, eram 7 pecados capitais. É, a poção número 8 era essencialmente calda de pudim e a 9 era amor. Tá bom. Porra, legal. Muito legal. Galera, mais uma curiosidade do filme aqui é que parece que o Sylvester Stallone quebrou o pescoço enquanto filmava a cena de luta com o Steve Austin. Eu acho que quebrar o pescoço na minha época matava, não matava? Se você for Stallone, não. Tem isso, né? Eu lembro que o meu pai é fisioterapeuta, e eu perguntei pra ele, teve uma época que outro cara, fortão, também quebrou o pescoço. Falei, pai, por que não? Ah, porque tem uma massa muscular bem grande e tal, e é bem reforçada e provavelmente só racha uma vértebra. E eu sempre fui gordinho, eu falei, ah, então se acontecer comigo. Ele, meu filho, eu vou ter que botar rampa em toda a casa. O Vivaco nem precisa, porque tu ia rodando já, né? É. Não podia perder a piada de gordo, né? Já não ia. Uma outra curiosidade é que parece que os soldados figurantes do filme, né, os tal dos Red Barrett, são todos lutadores brasileiros de Vale Tudo. Inclusive o Minotauro tá na... o Antônio Minotauro Nogueira tá participando do filme. O pessoal não comentaram algumas ausências, mas ninguém comentou da ausência que foi até justificada, a ausência do Steven Seagal, que ele chegou a ser convidado, mas ele recusou devido a divergências com o produtor, o Avi Lemmer. Eu só não comentei do Steven Seagal por causa do Machete, né, cara? Porque ele tá vindo aí no segundo time do Machete, então tá tranquilo. Não, mas ele tava cotado pro filme, ele não vai mesmo porque ele parece que ele não se dá bem lá com o produtor. Eu não sei se tá passando aqui no Brasil, mas tem um reality show do Steven Seagal, Man of Law, porque ele é xerife de uma região norte-americana. Cara, isso é impagável, velho. Cara, mas o cara ainda é rápido. Eu fiquei assustado. Teve um dia que ele foi dar aula, ele tá pançudo, ele tá igualzinho, só que inchado. Ele foi dar aula de desarmamento e Krav Maga. Você não vê a mão do gordinho se mexendo? Sem sacanagem. Ele, pra você tomar a arma de um bandido, você faz assim. Ele pega a arma do cara, gira assim. Eu falei, meu Deus do céu. Ele é aquele que se não fosse famoso, você ia subestimar e se dar mal, sabe? Eu sou muito fã de UFC, né? De MMA, de luta livre e tal. É, ele, um dos brasileiros que é top aí, o cara que tem mais da metade dos recordes, que é o Anderson Silva, que até lutou sábado passado. O Anderson Silva? É, Anderson da voz fina. Galera. Esse mesmo, negão de 1,90 com a vozinha igual a que Vivaco fez agora. E gente boa. Gente boa. Ele treinou com o Steven Seagal, passaram um tempo treinando juntos. Até levar um golpe no saco e ficar com essa voz, né? É, foi, inclusive foi a causa da voz. Eu vi o vídeo do treinamento e o cara é um lutador profissional. O cara é acostumado a levar porrada. Ele leva alguns golpes, assim, de pouca força física, que ele fica assustado com o tamanho da dor que ele sente por um golpe tão curto. Entendeu? Umas torções de braço que ele usa, uns golpes no pescoço e tal. Inclusive, é até engraçado porque o vale tudo não vale tudo, né? Tem uma porrada de regra e não vale praticamente muita coisa. O que eu acho muito, muito foda nas lutas dos filmes do Steven Seagal, cara. Os caras, pô, um puta gasto de energia, né, velho? Os caras pulam, dá voadora e ele, enquanto isso, ele vai fazendo origami com os vilões, né, velho? É foda. É bem isso. Se eu tivesse que enfrentar o Steven Seagal, eu ia jogar minhas roupas no meio do caminho, só pra ele... Não ter o que segurar, né? Não, pra ele ir dobrando. Aí no final da luta tá todo assim, oh, obrigado! Ele é compulsivo, obsessivo, né, cara? Pois é. Tu vai jogando e vai dobrando. Ele nesse vídeo, inclusive, todos os golpes que ele dava, ele perguntava pro pessoal da equipe, né, vem cá, esse golpe é permitido? Porque ele dava umas porradas no pescoço, puxava o nariz, entendeu? Sinceramente, eu não gosto muito dele, não, cara. Assim, como ator, só eu realmente acho ele totalmente desnecessário, cara. Ele, como artista marcial... É, cara, só tem aquele Glimmerman que eu gosto, que é Glimmerman. É o Homem das Sombras. É, isso aí eu acho maneiro, que ele toma um tiro de calibre 12 no peito, fica em coma... E... Não. Não, esse é o Difícil de Matar. Difícil de Matar. Hard to Kill. É, e o outro clássico dele é aquele lá com os jamaicanos, que eu esqueci o nome, cara. Ah, das katanas da gangue. É, que no final eram dois jamaicanos gêmeos, né? Spoiler, mas tudo bem. Pô. Isso deve ter no VHS, cara. Eu tenho fita beta aqui. Ah, isso aí é porque o Oliver viveu essa época, né? Já que a gente faz piadinha de gordo com o Vivaco, aí eu, com o Oliver a gente faz piadinha de velho, porque é assim que a gente recepciona os convidados, nossa. Pô, mas eu tô vendo aqui outro cara que eles queriam, além dessa galera aí que a gente tá falando, era o Kurt Russell também, né? Pra que isso seria ele no lugar do Bruce Willis, né? Que seria o tal do Mr. Church. Acho que ele recusou porque ele viu que mullets já não fazia parte dessa nova era, né? É, não, acho que... mas eu acho que essa troca foi bem feita. Essa do Kurt Russell pelo Bruce Willis. Foi bem feito porque o Bruce Willis ainda é o Bruce Willis, né, cara? O Kurt Russell já não é mais nada, ele... Nem o Tarantino conseguiu fazer o Kurt Russell ficar bem. Ah, ele não tem mais aquele... Não é mais o Kurt Russell, pô, garoto. Moleque, né? Moleque, entendeu? Ele devia ter cobrado por fio de cabelo, né? Não, vamos no Bruce Willis. O orçamento passava de 80 milhões fácil ali. Como é que é o nome daquele filme dele? O mais famosão, que ele tem uma... Acho que é Fuga de Los Angeles ou Nova York? Fuga de... Os dois. Um é sequência do outro. Qual é o primeiro? Fuga de Nova York. Puta, esse filme é muito bom, cara. Cara, é ele que faz o 3 mil milhas pro inferno? Exatamente, é ele, Kevin Costner. Isso é maneiro. Maneiro. É galhofa, mas é maneiro. Um monte de Elvis Presley, né? Um negocinho. É muito bom, cara. Eu gosto dele também, mas eu acho que a troca pelo Bruce Willis, no caso aí, foi bem feita. Então, galera, parece que a gente falou de novo pra caramba, porque realmente esse filme tinha que falar muito, porque, porra, tá todo mundo esperando muito esse filme. Filme que... Ian vai se fuder na edição. Não, vou nada, isso aí é rapidinho pra gente. Bota um cast inteiro de 2 horas e meia, como o pessoal gosta, e tá ótimo. Bom, Diogo, qual é a nota de expectativa que você dá aí pro Mercenários? Esse tem que ser 10, cara, esse não tem outra nota. Abaixo de 10, Você toma uma porrada de Stallone. Bom, galera, então eu vou até mudar a pergunta. Alguém não vai dar 10? Eu vou dar 11. O Oliver, não precisa nem falar nada, né, Oliver? É, deixa eu pegar minha prancheta aqui, ó. Considerando o roteiro, atuação, figurino... Atuação é ótimo. Eu dou 10 pro filme, cara. Dá 10, Oliver, dá 10. É espetacular. Espetacular. Grande filho, se você ouvir isso, um beijo no seu coração. Um beijo, Jandir. É, bom, então parece que pela primeira vez um filme fica... Eu falo pela primeira vez como se tivesse já milhões de episódios, né? No episódio 2, a gente já conseguiu um filme com média 10 de expectativa pro filme. Bom, galera, então é isso aí. O Mercenários, ele... A estreia mundial, né? Estados Unidos e Brasil, nessa próxima sexta-feira, dia 13 de agosto. Atenção, atenção, galera do Rio de Janeiro. É, o Cosmid está organizando aí pra galera do Rio de Janeiro, galera nerd do Rio de Janeiro assistir junto o filme. É, vou botar mais detalhes aí no post. E a galera do Rio de Janeiro que quiser ver o filme junto aí com um bando de louco gritando... Yeah, faz um comunicado especial para as torcidas organizadas de futebol e todo mundo junto, entendeu? Aquele movimento torcidas de futebol do Rio de Janeiro, vamos ver junto o filme, criar aquela testosterona no cinema, pô, entendeu? O negócio é fazer muvuca, né, cara? É fazer arruaça. Justamente. Pô, tu bota, ó, olha só, tu bota metade do cinema torcida do time, bota metade de torcida X. Acabou o filme, cara. Vai ser lindo. O pessoal já na adrenalina. Eu acredito no poder do Sylvester Stallone de unir o Fla-Flu, o Vasco e o Flamengo, até o Corinthians e o São Paulo. Eu acredito no poder do amor à violência, acima de toda a rivalidade. É, sabe o que eu imaginei agora? O Stallone de ursinho carinhoso, assim, com um símbolo na barriga que eu não sei qual. Ursinhos não, carinhosos. É uma luva de boxe. Eu imagino ele com um macaquinho carinhoso, né, cara? É, muito bom. Bom, galera, então é isso aí. É dia 13, próxima sexta-feira, Os Mercenários nos cinemas. Olha só, estreia sexta-feira 13, velho. Olha que presságio, cara. Desafiando o Jason, toma essa. Toma essa, Jason. Lembrando aí, galera, que essa é a parte A de um podcast aí que teve que ser dividido em parte A e B. Acabou ficando a parte A, um especial revival anos 80 aí. E a parte B vai estar saindo amanhã no site também, junto com a leitura de e-mails, falou? Então, beleza, galera, até amanhã.